Não me abandona, baby, não me abandona. Eu cheguei tarde porque no plantão tá foda. Perigo lá fora, lá fora, lá fora. Depois do plantão, amor, nós tivemos que hora. Baby, prometo que ainda vou largar isso tudo por você. É só o começo de um sonho que ainda pode acontecer. Tô planejando a casa pra nós ver nosso filho crescer. Ainda não é tarde, já vai chegar nosso momento. E tu tinha minha mulher, um pedido de casamento. Não me abandona, baby, não me abandona. Eu cheguei tarde porque no plantão tá foda. Perigo lá fora, lá fora, lá fora. Já tô bolando um plano pensando na frente. Na frente. Só saio dessa vida morto pela gente. E vai ser diferente, tudo diferente. A nossa história recomeça em um lugar diferente. Não me abandona, baby, não me abandona. Eu cheguei tarde porque no plantão tá foda. Perigo lá fora, lá fora, lá fora. Depois do plantão, amor, nós tivemos que hora. Aqui por status, apesar do destaque. O time eu tu não posso ser o desfalque. Pra que nada nos falte, eu sou um soldado defendendo a fac. Crack, sou mais um soldado defendendo a fac. E louco pensar que todo crime é pra sermos livres. E secar os olhos tristes e ter o que eu nunca tive. Mas sem você nem a vida existe. Nunca traí a família, nem a de casa, nem a do corre, nem a de raça, nem se envolve. Assim o maior de feridos menores. Depois da guerra de ontem, quero parar o quanto antes. Não ser só uma foto na sua estante, nem ver meu menor crescer de longe. E perder os aniversários e não viver os sábados. Saber a hora de parar é pra homem sábio. Já tô bolando um plano pensando na frente. Só saio dessa vida morto pela gente. E vai ser diferente, tudo diferente. A nossa história recomeça em um lugar diferente. Não me abandona, baby, não me abandona. Cheguei tarde porque no plantão tá foda. Perigo lá fora, lá fora, lá fora. Depois do plantão, amor, nós tivemos.